Meu bem, por mais que você queira fingir que entre nós está tudo bem, sinto em seu beijo o amargo sabor que em sua vida existe outro alguém. Quando te procuro, foge dos meus braços, e tudo que faço você põe defeito. Não adianta mais, é o fim da estrada, estamos remando uma barca furada. Esse nosso amor não tem mais conserto. Meu bem, onde foram parar os sonhos de amor que me prometeu? A grande paixão que sentia por mim, o tempo levou, desapareceu. Mesmo que eu tente querer me enganar, eu me embaraço e me vejo perdido. É pensando nele que te dá prazer, e eu feito bobo abraço você, e você chorando faz amor comigo. Não tem outro jeito, não tem solução, a não ser a gente parar por aqui. Não vou censurar o teu sentimento, sei que já não sente mais nada por mim. Nem eu nem você somos culpados se o nosso amor não criou raiz. Quem sabe do nosso amor fracassado nascem dois casais muito apaixonados, e a gente ainda possa ser feliz. Meu bem, onde foram parar os sonhos de amor que me prometeu? A grande paixão que sentia por mim, o tempo levou, desapareceu. Mesmo que eu tente querer me enganar, eu me embaraço e me vejo perdido. É pensando nele que te dá prazer, e eu feito bobo abraço você, e você chorando faz amor comigo.